Abaixa a hora que amanhã, com a graça de cara, com o vinho, com a alegria. Eu fui certa vez na casa de um japonês, e o japonês tacou cigarro no chão. A japonesa começou a me ameaçar, e o japonês quis pôr a bomba em minha mão e disse então: Kataí, Kataí, Kataí, Katano, Kataí, Kataí, Kata, Kata já, tu me manda catar. Tu me manda catar Japão, cata e tu que tacou no chão. Não, estraga no minha. Certa vez na casa de um japonês, e o japonês tá com cigarro no chão. A japonesa começou a me ameaçar, e o japonês quis pôr a bomba em minha mão e disse então: Kataí, Kataí, Kataí, Kata, não, não, Kata, Kata já, tu me manda catar. Tu me manda catar Japão, cata e tu que tacou no chão. Certa vez na casa de um japonês, e o japonês tacou um cigarro no chão. A japonesa começou a me ameaçar, e o japonês quis pôr a bomba em minha mão e disse então: Kataí, Kataí, Kataí, Kata, não, não, não, Kata, Kata já, tu me manda catar. Tu me manda catar Japão, cata e tu que tá com no chão. Cata na jarena, não.